Efeitos da música sobre o cérebro. A ligação humana com a música. Um programa de Essin Yannick. Thank you.

Thank you. Alec. Alec. You as a car, you and car. Niner killed at green. Alec. Alec. Alec. Alec. You. Qua kate enge kinet awa awa kai awa awa kai uuk uuk uuk uuk wawak wawak wawak wawak kapkat kapkat kapkat kapkat kapkat kapkat tulik tulik tipuik Tipu week, os meios de ultrapassar as capacidades naturais dos seus corpos, aperfeiçoaram habilidades e conseguiram ferramentas que os deram a transcender os limites físicos, permitiram uma expressão melhorada das ideias através dos sons. Com a evolução da espécie, as cordas vocais desceram, habilitando os indivíduos a criar sons mais profundos. Com as planetas auxiliares e as cordas vocais mais baixas, obtiveram um suplemento de sons possíveis e novas combinações. Pau. Pau. Hey! Thank you. Susan Hernández. Un triqui, triqui, triqui. Tarantarra, tantino, tonatila, tarantantila, tonatila, tonatila, tonatila, tarra. No voi sentu hänen kantaka, kun sotkin on ainoa palakki. Puhutin uivine, uivine, uivine, uivine, uivine. Turni, tarantarra, tantila, tonatila, tonatila, tonatila, tonatila, tonatila, tonatila, tonatila. Taikka mä lyön sua kiululla, niin että sarvisa turvisa rattarratta tila tuna tila tuna rattantila tuna tila tuna tila tuna tila tuna tila ja mene sinä kanttula mettähän ja ilä tuli elä tule huomenna takasin tuli rattarratta tila tuna tila tuna ratta tila tuna tila tuna tila tuna tila tuna tila Thank you. Kweba kwa chanda msore chimfwembe, kabaka hama nsomatari. Efe tu impile mfu mwifionga tulikuka azama, nga tule nuobu alwa. Fweba vemba paka tichi nechi ineku mwesu kucha tsukuruwa. Chitembe wesu cheva mkatondo, chitembe muline miunga, chitembe wakubangui. Chanda sanduri taripo nga tuwa imba sana. Nomba tulifio na bashiru wanga lao lentipano tuikele. Nomu haiche wa andi hichireshie. Chichembe wezu che wa mkatondo, chichembe muline miunga. Chitembe wezu wakubanguire. Kwa mulenga na fane mulanda na lapulu ile ya kulubumbu. Nwa kwa jipampanta maringa mukana musalapa kunyanta rube mbe vivi andula. Pena pena cha kumulongo chichikola balanshi kama mwambana antalashia. kamu pepa mpembe.